resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha. A sua playlist na 104,1. Pra diante, quem ficou não vai chegar. Esse boi me leva, Eulália, eu não posso esperar. Mas toca pra diante, quem ficou não vai chegar. Esse boi me leva, Eulália, eu não posso esperar. Amor o canto, noite já vai dentro afora. Eulália, esse boi me leva. Eu não fico pra dormir. Eulália, esse boi me leva. Eu não fico pra dormir.

Brasil Cred, seu empréstimo sem você precisar sair do conforto da sua casa. 98 30 22 50 60. Informa a hora certa. 22 horas e 31 minutos. E aí, servidor do Estado, você está sem margem? A Soma Brasil Cred tem a solução para você. Realizamos refinanciamento, portabilidade e compra da sua dívida. Temos cartão de crédito e benefício. E o melhor, sem sair do conforto da sua casa. Ligue e faça uma simulação sem compromisso. Em São Luís, no Renascença, Monumental Shopping, sala 609. E em Penalva, na rua Joaquim Marx, ao lado da promotoria. Telefone 3022 5060. WhatsApp 98987885060. O Sindicep Maranhão está há mais de 30 anos na luta pelos direitos dos servidores e servidoras públicas maranhenses. A valorização desta categoria essencial para o Estado do Maranhão é a razão de existência do Sindicep. Promovendo também cultura, lazer e prestação de serviço, o Sindicep Maranhão tem estado na linha de frente em pautas como reajuste salarial, melhores condições de trabalho e fiscalização de medidas realizadas pelo governo. O Sindicep Maranhão é assim, lutando por quem trabalha pelo Maranhão. Cleinaldo Bill Lopes, presidente. Masterprev, a maior amiga dos aposentados, informa a temperatura. 27 graus. Muita atenção agora. Você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para se aposentar ou contribuiu pouco para o INSS? Saiba que você tem direito a um salário mínimo mensal. Essa é a solução para você. Ligue agora mesmo para Masterprev Assessoria Previdenciária no 0800 086 3366 e agende sua consulta. Agende seu atendimento com quem mais entende do assunto. Masterprev, a maior amiga dos aposentados. Jornalismo com credibilidade na Mirante News FM. Opinião, entrevistas e informação em tempo real. Ponto final, de segunda a sábado, 8 da manhã. Mirante News 104,1. Mirante News FM. Flashes ao vivo do Arraial da Assembleia Legislativa, na Mirante News FM. Rodrigo Bonfim. Estamos de volta aqui na Rádio Mirante News FM, conversando com a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale. Boa noite. Encerramento do Arraial da Assembleia, uma festa recheada de cultura, mas também de solidariedade. Encerramento com muito sucesso, né? Um arraial frequentadíssimo, muito lotado. Brincamos com tranquilidade, com segurança, com acessibilidade. E fazendo um São João solidário, muito bonito esse ano. E promovendo a cultura do Maranhão. Também registrando o apoio e empenho de todos os servidores da Assembleia, que eu quero agradecer. E agradecer também ao governo do Estado do Maranhão, nosso governador Carlos Brandão, que foi um grande apoiador. Muito obrigado, deputada. Presidente Iracema Vale aqui com a gente, conversando sobre a conclusão de mais um Arraial da Assembleia. Esta programação que é extremamente importante para o circuito cultural do Estado do Maranhão, trazendo diversas brincadeiras, mas também trazendo também a característica da solidariedade, né? Solidariedade essa que está sendo implantada por aqui com a entrada do público por meio de um quilo de alimento não perecível. Essa entrada, que esse alimento vai simbolizar a entrega para famílias carentes do Estado do Maranhão e também vai ser entregue para diversas famílias carentes no nosso entorno. Lembrando também a questão do Rio Grande do Sul, né, que está precisando muito aí durante o seu processo de reconstrução, e a Assembleia Legislativa está fazendo seu papel por meio da cultura. Daqui a pouco voltamos com mais São João da Assembleia nas ondas da sua Mirante News FM 104,1, a Rádio do Maranhão, acompanhando mais uma edição do Arraial da Assembleia, esta edição que será, né, concluída hoje. Rádio Mania. A boa música na Mirante News FM. Mirante News. Eu te vi, ó menina linda, borboleta azul no céu. Quem quiser ouvir o que eu vou falar de todo encanto seu, seu sereno, seu selvagem, seu sereno, bebi. Mona Lisa, poetisa que improvisa nesse céu. Me envolvi nesse mundo sem sentido, nesse canto quase colorido, nesse véu, véu do vento, véu verdade, véu do vento, véu verdade. Menina linda, borboleta azul no céu. E quem quiser ouvir o que eu vou falar de todo encanto seu, seu sereno, seu, seu... 104,1. São João dos Sonhos, a maior cobertura de São João que o Maranhão já viu. Flashes ao vivo na Mirante News FM. São João do Maranhão, o maior São João do mundo. Oferecimento, Governo do Maranhão. João Ricardo. De volta aqui no Arraial do IPEI. Nesse momento, Fabrícia segue com a apresentação no palco. Ainda há pouco, quem estava aqui no Arraial do IPEI, meu amigo, viu uma apresentação daquelas, viu? A Fabrícia faz show agora, ela recebeu no palco aqui Alcione, simplesmente Alcione subiu ao palco e cantou três músicas com a Fabrícia. O pessoal estava acompanhando aqui, lotado, né, essa parte aqui da frente do palco, foi a loucura, né, algumas toadas, músicas bem típicas, características desse período junino, Fabrícia e Alcione, ainda há pouco. Nesse momento a Fabrícia, que tem esse repertório vasto, ela vai de reggae, né, estava ainda há pouco cantando músicas desse nosso período, né, período junino, e agora está indo com o reggae também, uma marca bem nossa, né, bem maranhense. Então, show da Fabrícia, que está antecedendo a apresentação do Buma Meu Boi de Morros, sotaque de orquestra. Depois do Morros tem Boi dos Sonhos, também sotaque de orquestra, e nós vamos fechar hoje aqui no palco principal com Bumba Meu Boi da Maioba, sotaque de matraca, portanto, depois de Fabrícia, mais três apresentações de Bumba Meu Boi. Morros, Sonhos, que sotaque de orquestra, e fecha com Bumba Meu Boi da Maioba, sotaque de matraca. Só para reforçar, quem curte também o forró, tá rolando forró no Barracão do Forró. Começou com Juan Duane, nós estamos agora com já o finalzinho do forró Pé de Moleque, e daqui a pouquinho tem Forró K Caramuru, Forró K Caramuru, que encerra a apresentação no Barracão do Forró aqui no Arraial do IPEM neste domingo. O Arraial do IPEM, que é aquela programação para você que é maranhense, para você que é ludovicense, vir com a família, mas também já colocar na agenda aí, se for receber algum amigo, algum parente, né, um turista que vem, e aí você faz justamente isso. Você traz ele para o Arraial do IPEM por conta da estrutura e por conta também do período. Começou 14 de junho e vai até 14 de julho. Pois é, então até 14 de julho, com essa vasta programação aqui no IPEM, tem esse arraial para você curtir, trazer a família, trazer os amigos, e como eu falei, uma pedida daquelas para você que quer apresentar São Luís, apresentar o Maranhão para um amigo, para um parente, né, que vem visitar aqui a nossa capital, o Arraial do IPEM, que vai até 14 de julho. Portanto, nesse momento segue Fabrícia se apresentando, e daqui a pouquinho tem Boi de Morros. O pessoal já está postos aqui, esperando só a Fabrícia encerrar a apresentação, e aí o Boi de Morros começa a sua apresentação. Reforçando,

sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Mirante News FM. Mirante News. Flashes ao vivo do Arraial da Assembleia Legislativa na Mirante News FM. Rodrigo Bonfim. Estamos de volta aqui na Rádio Mirante News FM, acompanhando o Arraial da Assembleia, último dia hoje, programação vasta, muita gente por aqui. Estou recebendo o deputado estadual e líder do governo, Neto Evangelista, está aqui recebendo a reportagem Mirante News. Importante iniciativa da Assembleia Legislativa que une cultura e solidariedade, deputado. Sem dúvida, muito bom a gente participar do Arraial da Assembleia, aqui dentro da Assembleia, de portas abertas, para toda a população vir participar, e aqui está um clima muito família, né? A gente vê muitas crianças, muitas famílias aqui. O presidente Iracema preparou de forma muito especial isso para as pessoas, né? Abrindo as portas da Assembleia nesse nosso São João, que hoje é conhecido em todo o país, né? Nossa cidade está lotada, porque o governador fez o dever de casa, né? Vendendo o nosso São João em São Paulo, que é o centro populacional do país. E o resultado é o tanto de gente de fora que está hoje aqui na cidade, né? É bom que eles gastem um pouquinho do dinheiro deles aqui com a gente também, com a população da nossa cidade. Importante destacar que o Arraial da Assembleia, que já está aí nos circuitos aqui de cultura junina de São Luís, do estado do Maranhão, ele é marcado principalmente pela segurança e pela organização, né? Aqui, por exemplo, ninguém se esbarra, tem mesa para todo mundo, mas mesmo assim é uma grande presença de público. Isso. Como eu falei, o presidente Iracema fez com muito carinho todos os detalhes aqui, né? E a gente vê que, justamente pela segurança, pela organização, você vê muitas famílias aqui vindo se divertir, curtir a nossa cultura popular. E é muito bom ver a Assembleia assim, lotada de pessoas, né? Em algo atípico da casa, que não é a sua função típica, mas que envolve toda a comunidade. E uma das funções do parlamento é essa, é envolver a comunidade. E vai até de manhã aqui, né? E vai até de manhã. Líder do governo, deputado Neto Evangelista aqui com a gente, muito obrigado. E aí, teve esse tempinho aqui de registro com a reportagem Mirante News FM. Pessoal, a Real da Assembleia está encerrando hoje, a programação segue por aqui, nossa cobertura também vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação, pela sintonia. E você segue acompanhando as informações, as movimentações, a programação do nosso circuito de festa junina aqui nas ondas da Mirante News 104,1. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, pela participação, pela sintonia. A gente se encontra durante a nossa programação. Boa noite. Rádio Mania. A sua playlist na 104,1. Mirante News. Seja eu, seja seja eu. Deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu. Molha eu, seca eu. Deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoiteça e amanheça eu. Potiguar, parceria com você, informa a hora certa. 22:59. Alerta de ofertas Potiguar. Todo mundo ligado que é promoção na loja toda. Porcelanato 62,5 por 62,5, super bianco, polido, só 58,90. Tinta H+, 15 litros, branco, só 79,90. Conjunto acoplado para ti, Logasa. Atenção que tá barato demais. Apenas 249,90. E tem muito mais oferta pra você em todos os departamentos. Tudo em até 10 vezes sem juros. Alerta de ofertas Potiguar. Compre também pelo site ou WhatsApp. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 27 graus. O calor da fogueira esquenta o coração. Que a Fribal tá na ilha fazendo a alegria do meu Maranhão. Ofertas especiais Fribal. Assim e Xambaril, R$13,99. Peito bovino, R$15,99. Assim e Xambaril, R$13,99. Peito bovino, R$15,99. Nossa ilha Fribal, lelelelelelele. E aí, rapaziada? ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1, 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Maranhão. São João dos Sonhos, a maior cobertura de São João que o Maranhão já viu. Flashes ao vivo na Mirante News FM. São João do Maranhão, o maior São João do mundo. Oferecimento, Governo do Maranhão. João Ricardo. Voltando aqui no Arraial do Ipen, nesse momento, últimos minutos, né, da Fabrícia, apresentação que começou mais cedo, volta das 10 horas, e o boi de Morros já no ponto aqui. Já a Fabrícia encerra a sua apresentação e o boi de Morros sobe ao palco. Só reforçando para quem está ligado aqui na 104,1, que depois do boi de Morros nós temos mais duas atrações aqui no palco principal. Boi de Sonhos, que também é sotaque de orquestra, assim como Morros, e Boi da Maioba, sotaque de matraca. Barracão do Forró, tivemos Juan Duane, Forró Pé de Moleque, que encerrou ainda há pouco, e já tem Forró K, Caramuru. Deixa uma dica aqui para quem está ligado na 104,1, é só você ir aí na sua loja de aplicativos e baixar o aplicativo que tem todas as informações do São João do Maranhão. São João do Maranhão, esse é o nome. Você procura agora aí, ó, São João do Maranhão, faz o download e aí tem a programação completa, pelo menos pelos próximos dias, até o dia 30 de junho. Como o Arraial aqui no IPE vai até o dia 14 de julho, claro que o aplicativo vai sendo atualizado, à medida que as programações forem sendo confirmadas, elas serão colocadas nesse aplicativo, não só aqui do IPE, mas de outros arraiais oficiais por parte do governo do estado também. Começou 14 de junho aqui no IPEM, vai até 14 de julho. todos os dias. Isso que é bacana. Então, todo dia tem movimento aqui. Não é aquela história de esperar quarta, quinta-feira para ter de novo boas atrações. Não. Se você quiser, amanhã já se programe, porque amanhã tem, a partir das 5h30, Tambor de Crioula de Mestre Leonardo, uma das grandes atrações que nós temos nesse período de São João. Às 5h30 começando aqui no Ipen. Às 18 horas tem a dança portuguesa Eterna Magia Vila Real. Às 7 horas, Companhia Chegança, Companhia de Ritmos. Às 8 horas, showzaço, hein? Agora há pouco aqui, ó, tá se despedindo, já encerrou o show a Fabrícia. E amanhã o showzaço vai ser do Beto Pereira. 8 horas tem show de Beto Pereira aqui no Ipen. Amanhã também, às 9 horas, tem o Bumba Meu Boi, Encanto de São Cristóvão, que é sotaque de orquestra. Às 10 horas, Banda Mix em Brasil. E para fechar amanhã, às 11 horas, tem Batalhão do Boi de Pindaré, sotaque da Baixada. Portanto, essa é a programação. Eu já estou antecipando aqui, para quem está ligado na Mirante News FM, na 104,1, a programação de amanhã. Começando também a partir das 5h30 da tarde, de 14 de junho a 14 de julho, todos os dias, e você está curtindo tudo aqui na sua 104,1. Fico por aqui, grande abraço para todos, fica o convite, hein? Porque nós ainda vamos ter 3 atrações aqui no Arraial do Ipen. Domingo só termina segunda-feira aqui no Ipen, no Arraial, que a 104,1 acompanha todos os dias para você. Grande abraço e até amanhã. Rádio Mania. Na 104,1. As primeiras notícias do dia. Tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. Mirante News hoje, na 104,1. De segunda a sexta, às 5 da manhã. Mirante News. I made you cry.